Procurei palavras para escrever esta canção, mas o que eu tenho de dentro do meu coração foram só palavras de gratidão. Se eu canto é por causa da sua glória, se eu respiro é por causa da sua glória. Se eu tenho som, é por causa da sua glória. Se do nada me levantou, é por causa da sua glória. Se eu canto, Senhor, cura, é por causa da sua glória. Se eu sou diferente assim, é por causa da sua glória. A ti, Senhor, eu canto é glória, glória, glória. Glória, se eu respiro, é por causa da sua glória. Se eu tenho céu, é por causa da sua glória. Se do nada me levantou, é por causa da sua glória. Se eu canto, Senhor, cura, é por causa da sua glória. Se eu sou diferente assim, é por causa da sua glória. A ti, Senhor, eu canto é glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, ao Senhor. A ti, Senhor, eu canto é glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, ao Senhor. Aleluia. Se eu respiro, é por causa da sua glória.